Venga. Ajuda Juliette, 3894. Sete dois zero, decolar 2115, controle 11935, bom voo. 0935, obrigado, boa tarde. Controle em Salvador, boa tarde, web 6720. Web 6720, contato radar na decolagem, subir, manter o nível 340, saída agora. 340, perfil gole. Estamos aguardando apenas o início do táxi do Airbus da companhia, que já finalizou o push para o senhor ingressar via Juliette para o 08. Tá, ciente, o plano 3294. Datan 3897 com 205 a bordo, Galeão 4 e 9, táxi. Gol, confirmando, Tan 3897, prossegue táxi via pátio 3, quilo alfa, até o ponto de espera 28, onde chama a torre 1986. Pátio 3, quilo alfa, 28, 1986, Tan 3897, grato. 3894, após o Airbus da companhia liberar o setor, ingresso Juliette para o 08. Após a aeronave da companhia, ingresso na Juliette para o 08, 3894. Gol 601, ponte 7, pushback acionamento. Aguarde o 601, após a finalização do 3894, do Airbus que está prosseguindo para o 8, iríamos autorizar o seu no 07. Ok, aguardando. Jet 6720, autorizado direto Wildes. Salvador. Autorizado Wildes, Grab 6720. Tango Juliette, Tango Zulu, esquerda na proa 030, o limite ao localizador. Esquerda, proa 030, limite ao localizador, Juliette, Tango Zulu. 01, coordenação com a equipe de solo, após o Airbus passar a retaguarda, livre de pushback, acionamento, some táxi. Ok, cliente do Airbus, vai chamar para o táxi, 601. Salvador, esse é o triplo Papá Romeu Lima. Triplo Romeu Papá Lima, prossiga. O Papá Romeu Lima decolado do Costa Azul, destino Iberostar, Sierra Juliette, Nova Brilhante, ascendendo para o Lima, estacionado 0133, Nordeste. 0123 acionado, mantendo 500 pés pelo litoral, reporte Itapuã. O Papá Romeu Lima. Vai chamar Itapuã, o Lima. Voo 9273, estabilizado. Papa Tango Juliette Tango Zulu, para o localizador esquerda 320, reporte estabilizado. Para o localizador é esquerda 320, vai reportar estabilizado, Juliette Tango Zulu. Voo 9273, autorizado final LS, torre 1-8612. 7262, 1-9273. Salvador, 1-2-7-3. 1-2-7-3, tem livre pouso pista 28, vento 210 graus, 17 nós, o vento variando de 12 nós até 24 nós, ok? Certo, 1-2-7-3, livre pouso 28. Solo Salvador, boa tarde, voo 940, formação uniforme, autorização para Guarulhos. 940, boa tarde, aguarde cópia, para Guarulhos temos o 360, aguarde. Vai aguardar, 940. Solo voo 601 para o táxi POB, 144, autonomia 4 horas, Lanterna Campinas. Livre táxi, via, vou prosseguir via Tátio 3, Quilo e Alfa, e no ponto de estrada 28, Samara Torre, em 1-1-8-6. Tátio 3, Quilo, ponto de estrada 28-6, 601, ponto de estrada. Frequência 13625, alternio 288. 3325-288-7-6720, boa tarde. Boa tarde. Controle de Salvador, o Papá Romeu Lima, na vertical do farol de Itapuã. Pista 28. Gente, vai continuar a aproximação. Rumo número 2, Juliette Tango Zulu. Neto a bordo? Não, já deixei ele. Ok, chame a torre 1-8612 para o cruzamento da final 3528, Romeu Lima. 118-612, até já, senhor. O Romeu Lima. 1-9-3-5, e o transpondo 5-4-2-3, cotejo. Só confirmando, mantém inicialmente o farol de Itapuã, 500 pés, confirme se vai direto pro 4-5. Não, a intenção é cruzar o campo, senhora, e seguir para o Iberostar, para do Forte. Ok, Papá Romeu Lima, mantém a posição no farol de Itapuã, mantém a esfera visual negativo o cruzamento do campo agora, ok? Mantenha a esfera visual no farol de Itapuã. Tá mantendo espera, o Papá Romeu Lima. 3897, pronto, na espera da 28. Então 3897, o senhor tem condições de decolagem imediata assim que é autorizado? Afirma. A Lima tem que estar 28 preparando para a decolagem imediata. A linha decola de imediato, 28, 3897. Solos 26, livre à esquerda, agilizando o táxi via pista 1129 antes da Alfa. Sim, livrando à esquerda, agilizando 219 antes da Alfa, 1273. Vitor Delta, só confirmando, é papapá, Oscar, Vitor Delta? Afirma aqui, papapá, Oscar, Vitor Delta. É. 273, uma boa tarde, taxia via Alfa e Índia para o 03. Alfa e Índia para o 03. Após perfil 3297, iniciou 28. Romeu Lima, prossiga via litoral, aguardando instruções para o cruzamento da 1028. Reporte a 30 segundos do cruzamento, ok? Vai chamar 30 segundos fora? Entende que está autorizado a da 1735. Afirmo, via litoral. Via litoral, senhora. Iniciando, baixar travado, Juliette Tango Zulu. Juliette Tango Zulu, ciente, vento 210 graus, 15 nós, tem livre pouso, pista 28. Informo que o vento varia em torno de 10 nós, 1 nós, o mínimo, o máximo, 21 nós. Ciente, livre pouso, 28, Juliette Tango Zulu. Tá 3897, decolador 28, controle 11935, bom voo. 11935, mandei a prova 3897. Ok, suba restrito ao nível 280 na proa de Sagaz e acione o código 5150. O Oscar Vitor Delta. Salvador TAM 3897, 1600, aprovando Gole, perfil Gole igual. 3897, contato radar, submantém o nível 320, sai da Gole. 320, perfil Gole, 3897. O Lima já livrou a 1735, está a 30 segundos para cruzamento da 28, visual para a nave na final. Ciente, Papá Romeu Lima está livre o cruzamento do eixo 1028, reporte livrando. Vai reportar livrando, Papá Romeu Lima. Gol 601, próximo ponto de espera da 28. Gol 601, ciente, ali mantém, pista 28. Ali mantém 28, 601. parecendo na Delta, o Juliette Tango Zulu. Juliette Tango Zulu, livre à esquerda, seu Salos 31-1219 antes da Alfa. 219, Tango Zulu. Torre, o Papá Romeu Lima já livrou a 28. Papá Romeu Lima, chame o controle, 1-1935. 1935, grato, uma boa tarde. Muito boa noite. Boa noite, só confirmando, vai voar na Prodigy Sagaz, para interceptar o período 58. Após Serra, Charlie Bravo, Sorocaba, vai interceptar o Pelo Alfa 310 até Curitiba. Afirmativo para casa, depois 8 até Serra, Charlie Bravo, depois o Pelo Alfa 310, o Alfa 310, vai chamar agora um 3325. Muito obrigado pelo serviço de recuperação, boa noite. Obrigado, então, boa noite, convô. Controle Salvador, esse é o Triplo Papa Romeu Lima, vertical de buraquinho na sua escuta. Rever 1. Litoral, reporte 20 milhas fora. Vai chamar 20 milhas fora do Lima. Linha 01, decolada aos 33, controle 11935, bom voo. 1935, obrigado, bom, boa noite. Linha 01. Salvador, boa noite, gol 601, passa 1500 na saída Olival. Gol na 601, contato radar na decolagem, prossegui conforme autorizado, sub mantém o nível 360. 360, 601. Salvador, 3897, desvio à esquerda, proa 225, devido à informação. Autorizado, 3897. 2897. Chame Centro Recife, 13325, alterna no 288. 13325, 288, obrigado, boa noite. Nove quatro zero na escuta. Ok, gente, com a relação do controle com o Centro Recife, iremos modificar a sua saída, ok? A saída agora será a Gole, onde vai interceptar a radial 259 de Salvador, voará nessa radial por 80 milhas e após Eudes. Ok, então a saída Gole, intercepta 259 Salvador por 80 milhas e após Eudes, o Gol 940. Afirmativo. Capitão Juliette, estamos relacionados no pátio 3, passa para o pátio da Baité. Autorizado, de imediato, prosseguir táxi via pátio 1, Lima e Mike, me chame na Quebec, Juliette e Tango Zulu. De imediato, autorizado, Lima, Mike, Quebec, vou passar para o Tango Zulu. Solo Gol 940, portão 5 para o pushback acionamento. 940, coordenem com a equipe de solo após a passagem do aeronave de pequeno porte sua retaguarda, que está saindo do pátio 3, tem livre seu pushback acionamento. Chame pronto para o táxi. Sim, chamarei a sua para o táxi, 940. A aeronave já passou a sua retaguarda. Tá ok, obrigado. Solo Salvador, Gol 273. Cliente da Uniforme, autorização com livre, grato, Lima. 273, informação uniforme, confere com FINS 360, aguarde para a copa. Guardando no 273. Seria a saída prevista por 273? Saída prevista, Gole. Gole. Autorizado, chame pista livre. Boa noite. radar clearance. Good evening, 35241. Request take sequence for confidential level 360. Receive the information uniform. Trip 5241, confins, flight level 340, number 2 to copy, stand by. And our procedures for the pilot. Could you confirm our procedures for the pilot? Solo 940 para o táxi. 4 horas e 15 minutos, Alterna Galeão com 174 a bordo. 174, 4 horas e 20, alternando Galeão, gol 1940. Táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera da 28. No ponto de espera 28, torre 18, decimal 62. Gente, Juliette Alfa até o ponto de espera da 28. Lá chama a torre 186, gol 1940. Salvador, gol 776, fiz informações de posse. Gol 976, aciona identificação, autorizado chegar a CARI, vê se mantém o nível 050, o ajuste no 03. Aguarde procedimento ILS Zulu da pista 28. Gol 1776. Confirma DS para? Desce, mantém o 050. Para 050, 273. 273, pronto para cópia? Pronto para cópia, 273. Autorizado com fins nível 360, decola da pista 28 com curva à esquerda após a decolagem. No perfil da saída Gole, transição Eval, após o fixo Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco. Quando intercepta Upper Zulu, 16 e segue para confins. Controle 119, decimal 35, aciona 5417. Autorizado 360 para com decola da 28 com a primeira curva esquerda, saída agora em transição Eval após o trip, onde intercepta o upper Zulu 16-1193, com controle 5417 transponder, gol 1273. Gol 1273, cotejamento correto, chame pronto para acionamento push, portão 03. Chamará,